family visits my relatives, my family, families, and it is my work. 514, clear the line number, take off. Runway 10, wind 140 degrees, 069. out of 191 para 2 and 6, additional gun on the face. Thank you. Israel, sofreu com a instabilidade. Pode aprovar. Qual são, você está presente? Após isso, nós vamos autorizar, senhor. dois ao vento. Salvo, muito obrigado. Muito obrigado. Oi, Oxalé 6310, Amor Oeste, passando esse carro. Oxalé 6310, associado com o Cicano 0, Zé 1,50 graus, 059, tem legal, mas 0, mas 100. Oi, Cosme 63, valeu. 135, frequência 1.2.3.5, alterna 1.2.3.9.0. cidade de Vitória. Para a Bíblia, a autorizada aproximação e a leste, a opção, a